bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Agora já! Pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão. Cadê o grito das mulheres que não dependem de homem pra nada aí, ó? Porra nenhuma. Joga a mãozinha pra cima e começa a bater na palma da mão. Bate, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Te liga aí, ó. Bate na palma da mão. Bora, bora, bora, boradinho na pressão. Boradinho na pressão. Boradinho. Tu já sabe o que eu faço. Professor Kleber. Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco. Bota o colchão no chão e te taco. Toma, toma, toma, toma, toma no batidão. Olha o animal curioso. Vai gigante. Pisadinha, pisadinha. Olha o caqueado, caqueado. Vai, vai, já. Vai, bora, bora, bora, bora. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Esse é o melô do Osto Leão. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. E aqui na retaguarda, meu parceiro Thiago. Ele tá mó valor no som do coração dele. E vem no caqueado, no gingado balançado. Vai, moleque doido, vai no caqueado. E o meu parceiro DJ Jefferson, o performático, tá no meio da galera. Toma! DJ, faz o caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. Faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bora, fiel dos punhos da fita agora, moleque. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz, faz o caqueado, faz o caqueado. E aí, Netinho, GDK, é agora já! Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma, toma de tapinha. Meu parceiro Rodrigo da equipe 5 já tá na área! Ele é só de Miranama! Um abraço, Rodrigo! Rodrigo do Crow com você também! Ele tá no som que ele gosta! Crocodilo Prime! Toma, toma, toma, Gabriel da Panelinha! Pra cima! Pra cima! Toma, toma, toma, toma, toma! Bora, Leonardo Oliveira! Que tá na hora, tá na hora! E o Patrick Canela! Diego da GDS, ele também tá aqui, ó. Bora, e aí, Vitor do Lava Jato, o João Paulo, você, o Iago, toda a galera aqui, ó. Já confirmando hoje, sábado, na cidade do Acará. A mil grau, a mil grau. Foi na fita, tão mil grau. Foi na fita, tão mil grau. Bora, bora, já. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. E agora? Acho que tem doida quando... E aí, meus fugitivos? Acho que tem doida quando tô no crocodilo. E a nossa GDK também já, mulherinha? Doida quando tô no crocodilo. só uma união ali. Crocodilo, tá lutando, crocodilo. E aí, Leão? Bem, Belém, do Bom, tá 40 graus. Como é que é? O crocodilo. Vem. A mil grau, a mil grau, a mil grau. E o Juninho Prime, hein? Prime, Prime, Prime. A mil grau, tá mil grau. Tá lá, Alberto Martins. A mil grau, a mil grau. Tá mil grau, Alberto. A mil grau. Vai ficar mais mil grau agora, agora. É dobrado ou não é, dona Lara? Gordo é bom. Pra cima! Pra cima! Pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. Toma, toma, toma, toma! Hoje eu vou dar ali a deitada, deitada, deitada, deitada, toma, toma, toma, toma, deitada. O animal deu uma deitada! Deitada, deitada, deitada, deitada, deitada violenta, deitada violenta. Soltando a voz e a gente vai identificando nossos caçadores por ali, ó. Você partiu meu coração. Amigo Tico, lá do Tico Lanche. Mas não servi. Meu amigo Keké e toda a minha família Maguari. E de mão dadas, não... Já avisando que tá chegando. Agora o aniversário. Vocês estão cantando, né? Yeah, e o meu parceiro Washington Leão também, já que é. É nossa retaguarda aqui na ponta esquerda. Ele é sua esposa, obrigado, Washington Leão! Estou. A equipe TF ainda na área, garoto! Foi mexendo em você, os garotos do Red! Meu parceiro Robert! Ele também tá na área! Fala, Elder dos Malvalados! Agora vai sofrer na minha mão, provar do seu desprezo e solidão. E aí, Malfinho? Aumenta, aumenta. A temperatura aumenta. É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha. E aí, professor Glober? Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Vai segurando a pressão, hein? Mãozinha pra esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E daí, Jefferson do Robson também por ali? Esquerda. Tá no meio da galera, desgraçado, ó. Cê dentro daquelas quer, dentro delas vão tomar. Cê dentro daquelas é dentada. Dentada. Vão tomar, E aí? O gigante, o animal do bar. Amigo Silvio, o Marlon. No norte, então, o Marlon do Crau. E tá passando aí do Marlon. Cuspindo fogo quando diz. Amigo Yuri, o Smith. O John, o Patrick, fala dente. E a vida é violenta. E pra bater de frente, tu só pode tá maluco. E o meu parceiro Arthur Diniz também, do Grupo Las Vegas. Tudo é o gordo. E aqui na minha direita, um abraço, Arthur, pra você. Pra um abraço, meus irmãos. Gordo e Dinho Pressão. Tiaguinho do táxi, você também. E nosso parceiro Lobo, a GNV. Temperatura aumenta. E o nosso parceiro, o fortíssimo Júnior da Pedreira. É amigo particular do Gordinho. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita. Mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita. Bora, Bianquinha. Um abraço no Dinho. Dinho. Dinho. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Minha amiga Anny. Esquerda, direita, esquerda. E o seu esposo por ali, ó. Salve. Um abraço pra você, Anny. Aqui quem tá falando é MC Cal. Minha amiga Anny Beniche. Brasileiro. Alô, Fabinho Ferrari. Pode me tirar tudo que eu tenho. Dum, dum. Pode falar tudo que. Agora é minha noiva. Mas eu só te faço. Foi pedido em casamento hoje. Gosta do meu Rafaela Santos. Meu no camarote só na manha por ali, ó. Bora, Renan Absoluto. E aí, como é que é? Vambora pra cima, Beniche, que o bagulho indo. e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. E o meu parceiro Henrique Coutinho. E a pressão vai aumentando. Segura Henrique Coutinho que agora o bagulho vai endoidar. Aumentando, toma, toma, toma que o bagulho endoidou. Toma, toma que o bagulho endoidou. Toma, toma. Olha, moleque, como é que tá bonito o negócio, ó. E vá se preparando porque sábado, hoje todo mundo vai romper fronteira. Meu amigo Leonardo Oliveira já falou, gordo. Pode confirmar que vai todo mundo. Valeu, Nan, segura malzinho. Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. Até o Rodrigo vai, moleque. Sempre com Rodrigo do Grupo. Tiro no bolso e te me assim. Rodrigo Equipe 5. E a Lana Botelho. A mulher que é a dona do coração do Leonardo Oliveira. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, vai, toma, vai, toma. Arley, você e a sua esposa. Bora, meus magnatas. Toma, toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai virando na batida, na batida, na batida, vai. Deixo você louca de vontade pra transar comigo, te olho com o cara. Alberto Martins! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai. Hoje, dentro do carro. Hoje vai ter putaria. E aí, Jonas? Do... Você também, nossos fugitivos? Hoje vai ter putaria. O cara que representou os fugitivos. Senta. Lá em Curralinho, no Marajó. Senta. E aí, Jamaica Design? Valeu, pena. Senta. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Vai virar mais uma. O dia inteiro falando da minha vida. Criticando a minha corpo. O Gabriel Nunes. E meu parceiro Nath também. Fala de fulano, esse mano mais ainda. O cara que comanda a saída samarina. Bora, Nathson! Como é que é? E nosso parceiro tal da Estado. O sapinho também da mulher ali, ó. Um abraço do Dinho. DJ Dinho. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Nosso amigo Potter. E o Jajá. Falando. E o parceiro Evertinho. E o meu amigo Wesley. Também tá comigo. Amigo Juan Louco, você é a sua primeira dama. E aí? Bora aí, o dedo dos mal falados. DJ Júlio Salles. Tá mais do que na hora, Bruno. Bruno Orelha, Bruno Orelha. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma, toma na batida. Faz mama tu no meio que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapá. Tá na área. E um abraço também, nosso amigo. O nosso amigo Matheus. O Matheus Reis, nosso amigo João Soares. Ela quer dar pra você, ela quer dar pra você, mas ela quer dar pra você, mas ela quer dar pra você, mas ela quer dar pra você, ela quer dar pra você, ela quer dar pra você, ela quer dar pra você, ela quer dar pra você, ela quer dar pra você. Quem gosta é o Robert, ó. Ela quer o desenvolvimento, ela quer dar pra você, mas ela quer o fugitivo, ela quer o Robert, a jogada na minha frente. Ah, vou batizar essa música pra ti. Tu sabe quando eu batizo a música é sal. Exatamente. Sabe que eu batizei uma música pro Pote com o Jajá? É, hoje é hino, moleque. E hoje ela vai tocar. E aí, fiel, boa vida! Solta o foco, mas valeu. Em doido, em doido, em doido, babuleiro! É o seu coitadinho. A boca do Renanzinho. É o seu coitadinho, já chata dessa tropa. Eu não vejo. É doido, já chata dessa tropa. É doido, já chata dessa tropa. Vai jogar, joga, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Que tá na área. Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar. O nosso parceiro Luilson também. É, DJ Mel. E aí, Luilson? DJ, referência em produção. Bruno da CB também tá na área. E aí, Bruno? Tá com o bonito Zé Pequeno ali. Ela quer que me manda as minhas, tá no camarote. Mas ela quer o desenvolvimento. Ela quer dar pra batir. Esse é o Bruno da CB, mano. Ela quer o desenvolvimento. Hoje eu vou romper fronteira hoje. Então vai ter que levar. A linda cidade do Acará que me aguarde. Fala, Mel. DJ Lohan que tá. Bora, Bruno. E o Patrick Canelada. O Diego GDS, Leonardo dos Humildes, Zezinho Paraíso, John Lucina, o Lobo, a Jennifer, o Alessandro Sheik, os Humildes da Pedreira. Todo mundo aí, ó. Picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida. É o melô do Netinho, essa aqui foi batizada já, ó. Picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha. E aí, Leo? Vamos dar mega lancha! Alô, Belly! DJ Lohan que tá comendo! E amanhã é aniversário dos Cara de Pau! 10 anos no Paraclube! Parabéns, meus Cara de Pau! Alô, Luga! E o Leonão dos Humildes! E aí, parceiro Leonão! É o nosso Humildes aqui na direita! E o comandante é o Leonardo. É o Lobo, bora de NV. Fortíssimo Júnior, bora Bianquinha. E nosso parceiro Rainer também. Bora Rainer! Agora! E nosso parceiro, o motor é Derek. Ele também deu na área. E aí, Derek? O ritmo da batida. Quero ver. Vai, vai, vai. Olha o Raul Digital. Bonito. Vlad, é a família Maguari, tá chegando os 3 anos dele. E equipe BB do Barreiro, o Camarão, o Vavão, o Igor, o Santiago, bora Alisson. Esse é o John do Siena. O nosso parceiro Davi Cadeirante já tá na área. Esse é croco na veia, mano. E aí, Davi? O nosso parceiro Wendel também do ar-condicionado. É, moleque, tá na área. Bora, Wendel. Vamos dançar, vamos curtir. O nosso parceiro Salles também. E aí, Salles? Agora eu não sou mais boca de peixe. Esse é o de Belohan, tá bom? Já sabia, né? Agora fecha Salles agora. Tá. Segura! O nosso amigo JM Moraes, sempre nos grandes eventos. Alô, JM. Abraço, meu brother. Não vem me rotular, não pago, me encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Tá cerrando já? Já tô a pensar, mas nada me pede. Nosso parceiro Jabba também aqui do Pud. E aí, Jabba? Oi! Rafaela Santos. Olha o Uni Benício do teu lado aí. Tô gostando de ver. Arrebenta, meu DJ. O FK. O ar-condicionado, tá todo mundo aqui, ó. Tá de cara trancada e eu já sei porquê. E aí, Potter? Vamos dançar. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. E aí? Fazia tempo que eu não vi o Potter. Foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Agora ele só sai acompanhado agora. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ser. Exatamente. E nós dois, senão você vai me. Assim que tem que ser. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Gosto, Leão. Amor, não fica bem. Amigo, o Berguinho Show. Todo mundo tem um passo. Acompanha o duelo dos mal falar. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê. A chute, hein, pra olhar pro camarote. É doido, hein? DJ, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Eu já falei. DJ, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. Na batida de beijinho, na batida, bora boninho, vai botando a galera pra fazer caquiado. Fala Doug, e bora pra cima, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga tudo que tá liberado, apaga tudo que tá liberado. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga o dedinho pra cima. Joga o dedinho pra cima! Aponta o dedinho pra cima agora! São amores, amores que matam. Uma rajada de sucesso, ó! E o meu parceiro Jamaica Design! Uhul. Um dos melhores designs do estado do Pará! Homem que faz a mídia do Gordo de... Amigo Japa da panelinha, no Gabrielzinho, alô, Alonsoze, agora. Tchau! O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada um dessas... Bora aquecer, bora aquecer. Bora, já aquecer. E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Olha o Zé Pequeno aquecendo logo mais, todo mundo vai fazer a boquinha do animal. A boquinha do animal é a maior onda do momento. E lá no Vila Mix, só dá a boquinha. É a referência para a de pressão do Pará! Amor, DJ Gordo! A gente se sente privilegiado em saber que hoje está rolando um grande show nacional em Belém. Mas o Crocodilo já foi lembrado lá. Arrepia, meu DJ! Inclusive, eles cantaram o sucesso do animal. Vai, vai, já! Explode pro show! E o meu parceiro Everton da CDC também tá comigo. Faz o caqueado no gingado, balançado de dedinho, de dedinho gordo, vai botando na pressão. Vai, vai, vai, vai! Essa boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Essa aqui foi cantada ao vivo no Vila Mix ainda há pouco. Cantada! Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. Como é que é? O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do crocodilo. Vai. E olha o gordo, tinha pressão, pressão, tinha pressão. Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa de... E meu parceiro Arley também dos Magnadas. Crocodilo aí, olha. Ele é sua esposa, Ilzy. Crocodilo pode... Aqui na retaguarda, bora, Arley. Tá, vamos dançar, vamos curtir. Essa é... A maior pressão de aparelhagem do planeta, e... Crocodilo Prime. Faz a boquinha. E abraço você, Leonão Oliveira. Do animal, boquinha do animal. Um abraço você, Leonão. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo. Então, as novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Dentada vai rolar! Toma dentada, senhor! Toma dentada, toma dentada, toma, toma, toma, toma, toma dentada, toma dentada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. O nosso amigo Miga, o cara de gato, tio Jorge. Fala, Glo! Nosso amigo Kleber! E o carequinha da galera da série, tá todo mundo aí, ó! Cabeça, bebe de mão. E nosso parceiro João Lucina. É o ninho do HC. Comemorando hoje o vídeo da sua filha. É rock doido, moleque. DJ Davidson. E quem tá no apanho é o Leonan. Aí novinha vai descendo. Meu Deus do céu. Pop lag no comando, minha águia. E aí, Lobo? Invadir o crocodilo com família Maguari, vai. Bora invadir, bora invadir. Invadir o crocodilo com família Maguari, vai. Pianani, o teu ar, pra todo papo. Pressão. Família Maguari, você tem que respeitar. Nós que bota pressão no croco, no crocodile. É só escolher o rumo, o resto já sabe. O animal tá furioso, você já sabe. Vai pra cima do povo, agora é croco. O animal tá furioso, você já sabe, vai pra cima do povo. Agora é crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine, crococaine. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Os fugitivos, bota a pressão aí, ó. Fugitivos do coco. Júnior Santorini. Essa música é a cara do Potter, moleque. Vai, vai. Olha o Jonas como fica, ó. Do troco já estão no agito. Todo no estilo, curtindo no corpo. Eles dão mau valor. Atenção no comando do animal. Tem patese, maluco, tia novinha, passa mal. Fugitivos do troco, sempre na pressão. Nós não passar sufoco. E o Cheguinho do táxi. Pode descer o estilo. Ele é só primeiro deu aí, ó. Curtindo com... Bora, Cheguinho. Segura. E o bagulho tá louco. Nós foi pra endoidar onde tiver o crocodilo, com certeza. Bagulho doido. Tá louco, amigo Poro dos Danadinhos. Você é velha guarda. E o bagulho tá louco, mas tá aqui na retaguarda, então toma pressão, vai. Eu não tô perdoando, pode chamar as novinha. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. E olha os cor na fita, e olha os cara doido. E olha os cor na fita, e olha os cara doida. E olha os cara doido, os cara doido. Tá na fita, todo mundo tá aqui, ó. Santorini, Santorini. Nos põe na fita da TF, nós nunca dá PT. Nós bebe pra carai, até amanhecer. Nós bebe pra carai, até amanhecer. Nós bebe... Olha o fiel, olha o fiel. Até amanhecer. No Crocodilo Prime, nós põe pra endoidar. Pode descer Skoll, eu já trouxe o de... O nosso amigo Japa do Point. Vai rolar muito... É o homem do chope, moleque. No Prime, põe na fita na parada. Quando o bagulho endoidar, vai rolar muita dentada. O nosso amigo Biel dos... Põe na fita na parada. Já ficou na fita. Os cansados estão aqui, ó. Tu que era bandida, não. KVP. Bandida, não era tu que era bandida, não. E do, do, do, do. A minha ponta direita vai pegar fogo, ó. Quero ver, quero ver! Vai, vai! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. E essa galera? Essa galera é uma tremenda panelinha. Agora vai, já! Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da Vai, vai, vai, vai, vai. As equipes estão em que estão. toma, toma, toma. É agora, Leonan! Ninguém segura ele agora, Dinho. Agora eu quero saber quem é da terra firme aí, ó. Só quem é da TF joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Vai! Essa aqui é a cara dele. Oxe do Leão! Já! Só pra te dizer, só penso em você. Meu olho é de fogo. Vocês são? Eu sou. Agora vai! E aí, Sapinho! Coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Dires, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Meu coração é super poder. Minha amiga Ana Carla e o Paulo. Com S. Esse casal é 100% emoção. Obrigado pelo carinho. Estão aqui, ó. Nossas equipes, os nossos fã-clubes, a gente faz questão de tocar as músicas deles aqui, ó. Sabe por que eu voltei? Viver na solidão sem você, me aceite de novo. E eles cantam bem alto, ó. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Chama, chama. Vem, amor. Chama, chama. Vem aqui. Chama, chama. Vem Pequeno assombrando o bonde. E o meu parceiro Raul que tá no camarote. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Olha o caqueado, olha o caqueado já. Nosso parceiro Renan Absoluto. Vai, Renan. Um abraço do Tinho Pressão. Tinho Pressão. Agora. Hoje eu curti. CDS. Vai rolar. O Patrick Canelada. Com a galera. E o Bruno da CB por ali também. Vai, Bruno. E o Diego GDS de Cigordo. Agora eu botei fé. O Alan, toda a minha GDS, obrigado sempre pela moral. Nessa noite gostosa, vamos ficar. Nosso amigo Adriano Saraiva, o dançarino MC Louro, o Eduardo Barroso, você. Ex-pop agora de Ecro. É a minha GDS. Vai, já. Joga pra pra cima, o bracinho e dá de soquinho pro céu. Bora, Boninho, bota na pressão, vai! Quem vai sair da festa travado dá um grito! Solteiro dá um grito!